Sacerdotes, ouçam a voz do Senhor, honra o seu nome, é o nosso clamor. Se o coração se desvia, não há paz, mas em sua presença encontramos a luz que nos traz. Guardai-vos em espírito, não sejais desleais. O Senhor é testemunha de suas promessas, jamais. Em amor e verdade andaremos com Ele, pois na aliança eterna o nosso Deus se revela. A lei da verdade em nossos lábios estará, junto ao altar em lágrimas iremos clamar. Desviados não seremos a Ti, Senhor. Vamos voltar em retidão e paz, nossa vida consagrar. Guardai-vos em espírito, não sejais desviais. O Senhor é testemunha de suas promessas, jamais. Em amor e verdade andaremos com Ele, pois na aliança eterna o nosso Deus se revela. Ele busca a semente do corações quebrantados, Ele é amoroso. Em unidade, em fé, o nosso Deus louvamos. Na fidelidade dEle, juntos caminhamos. Acústico de Beppe, ano. Sete inglês, Beppe.